Graça e paz, irmãos, irmãs. Lá se vai mais um sábado. Está chegando o domingo e é o dia de lembrar sempre da ressurreição do nosso Deus. É com gratidão ao Senhor, ao Eterno, que nós vamos compartilhar o Salmo 140 e encerramos essa sequência deixando 10 salmos para o final. Logo depois dessa ministração, a partir da próxima semana, a pastora Margarete retorna com o livro de Jeremias. Enquanto nós aguardamos também a mudança da missionária Vivian, e o momento em que ela vai ministrar para nós o livro de Joel. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós vamos compartilhar, como temos feito, só que hoje sem a devocional de abertura. Nós vamos compartilhar o salmo diretamente, depois as notas e, por final, uma palavra pastoral. Diz assim o Salmo 140: Livra-me, Senhor, do homem mau, preserva-me do homem violento, daqueles que planejam maldades no coração e todo dia provocam contendas. Eles aguçam sua língua como a da serpente, tem veneno de víbora sobre os lábios. Senhor, guarda-me das mãos do ímpio, preserva-me do homem violento, daqueles que tramam minha queda. Os arrogantes prepararam armadilhas contra mim, perversos estenderam redes no meu caminho, armaram emboscadas para me atacar. Eu declaro ao Senhor, tu és meu Deus. Ouve, ó Senhor, o meu clamor. Ó soberano, meu Deus e meu Salvador, tu me proteges a cabeça no dia do combate. Senhor, não atendas aos desejos dos ímpios. Não permitas que tenham êxito com suas intrigas. Recaia sobre a cabeça dos que me ameaçam toda a malignidade que suas bocas proferiram. Caiam sobre eles carvões em brasa e sejam arrastados para covas em chamas, das quais jamais possam escapar. Nenhum caluniador se estabeleça sobre a terra e a desgraça persiga os agressores com golpes sobre golpes, até sua completa destruição. Sei que o Senhor defende a causa do oprimido e faz justiça aos pobres. Com certeza os justos darão graças ao teu nome e os homens íntegros habitarão em tua presença. Amém. Glória a Deus por essa palavra do Salmo 140. E nós vamos ver algumas notas agora. A primeira está no versículo 1. Livra-me, Senhor, do homem mau, preserva-me do homem violento. O salmista suplica que o Senhor o livre da ação injusta e maligna dos caluniadores e inescrupulosos, como no Salmo 58, no Salmo 64. Uma descrição poética das tramas que frequentemente ocorrem nos meios políticos, empresariais, especialmente em nossos dias. A nota número 2 está no versículo 3. Eles aguçam sua língua como a da serpente e têm veneno de víbora sob os lábios. A maledicência e as maldições, expressões de desgraça lançadas sobre desafetos, são descritos como a própria peçonha, veneno da serpente. A pausa entre os versículos 3 e 4, 5 e 6, 8 e 9, são, na verdade, em hebraico, uma palavra chamada Selah. É um sinal de reverência especial e uma notação musical que indica um interlúdio, como no Salmo de número 3, a nota de número 2. Então, essa é a segunda nota. A terceira nota, irmãos e irmãs, está no versículo 6. Eu declaro ao Senhor, tu és o meu Deus. Ouve, ó Senhor, o meu clamor. Irmãos e irmãs, a nota diz o seguinte: o princípio fundamental para uma oração eficaz é o reconhecimento sincero de que o Senhor é Pai e soberano, como nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, porquanto somente Ele sabe o que é melhor e quando nos dá suas bênçãos. A partir dessa consciência e fé, desenvolveremos corações sábios e agradecidos. Essa atitude de plena confiança em Deus nos coloca bem no centro da sua proteção diária e eterna, perene. Está aí no versículo 7. E a quarta nota, irmãos, está no versículo 13. Com certeza os justos darão graças ao teu nome e os homens íntegros habitarão em tua presença. Queridos, a maledicência e a calúnia ou fofoca são como uma droga que produz falsa sensação de euforia, alívio e prazer mórbido, mas na verdade embota a capacidade de raciocinar com bom senso. Arruína a saúde, cauteriza a consciência ética e arrasa a vida espiritual. É fonte de acessos de raiva e injustiças, piores do que as crises de violência e brutalidade produzidas pelo efeito do álcool e outras drogas alucinógenas. É a própria destruição em ação. Em grego, Apolion, um dos nomes de Satanás, que aparece em Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. Contudo, o fogo do juízo final de Deus alcançará até mesmo o âmbito dos mortos. Jó, capítulo 15, verso 30, Jó 20, verso 26, Jó 31, verso 12, Salmo 21, versículo 9, 36, versículo 12, 97, versículo 3, Isaías, capítulo 1, verso 31, capítulo 26, verso 11 a 14, capítulo 33, verso 14. Bendito e exaltado, louvado seja o nome do Senhor por essas notas. Esse salmo é uma oração contra os caluniadores. E esses caluniadores, quando cometem esse pecado da calúnia, da fofoca, num primeiro momento se sentem numa euforia de falar mal dos outros. Isso dá a eles um sentimento de alívio. Ah, eu já falei mal daquela pessoa, difamei aquela pessoa. E dão até uma sensação de prazer, mas um prazer mórbido. Que na verdade, embota a capacidade de raciocinar com bom senso, faz mal à saúde, faz mal para a consciência ética e arrasa a vida espiritual. Que Deus nos livre dessas situações que costumam ocorrer no dia a dia, nos mais diferentes ambientes e acabam provocando o mal. O mal principalmente nos relacionamentos. Deixo com vocês, para finalizar essa breve meditação devocional, o Salmo 140, numa palavra pastoral: livra-me do mal. Como diz a oração do Pai Nosso. Davi suplica a Deus, queridos, para que seja liberto dos homens maus e violentos. Esses homens pensam a maldade continuamente e têm seu prazer na contenda e na guerra. A língua dos violentos é como a da serpente, diz o Salmo, e está sempre pronta a envenenar relacionamentos. Davi pede a Deus um livramento para que seja guardado das mãos dos homens maus, que se desviaram do caminho do Senhor. Os homens desviados são arrogantes e soberbos, prontos para preparar armadilhas e laços contra o povo de Deus. O intuito do desviado é fazer o homem de Deus, a mulher de Deus, pecar e com isso acusá-lo e difamá-lo a fim de comprometer o seu testemunho. Quanto ao salmista, reconhece que Deus é seu Senhor e espera que o Todo-Poderoso ouça a voz da sua oração. Davi reconhece em Deus a fortaleza da sua salvação e a força necessária para a batalha espiritual. Porque nós sabemos que, juntamente com as pessoas que falam mal, são violentas, homens desviados, arrogantes, soberbos, que preparam armadilhas e laços, juntamente com eles. Não estou isentando a pessoa humana, não. Mas juntamente com eles, há uma presença do maligno. O maligno que deseja comprometer o nosso testemunho. Por isso, o salmista reconhece que Deus é seu Senhor. E espera que o Todo-Poderoso ouça a voz da sua oração. Davi reconhece em Deus a fortaleza da sua salvação e a força necessária para a batalha espiritual, como disse agora. Quanto aos ímpios, ora para que seus intentos e propósitos não se cumpram, sua maldade não prospere, e caiam sobre eles brasas vivas que possam lançá-los em abismos, de tal maneira que não se levantem jamais. Essa oração do salmista deve ser entendida no contexto da luta contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso, como vemos em Efésios. Então, deixando bem claro, como eu posso dizer, instiga, quem motiva, quem impulsiona as pessoas más a realizar o mal contra o povo de Deus, a Bíblia nos mostra em Efésios, capítulo 6, em primeiro lugar, são potestades, autoridades, aliás, em primeiro lugar, são principados. E nós lemos no livro de Daniel, quando ele faz uma oração, o texto diz que o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, que eram impérios presentes, o da Pérsia, e depois o próximo império a oprimir o Estado de Israel, era o príncipe da Grécia. Então, por trás de toda a malignidade concreta, vivenciada, historificada, historicizada pelas mãos, pela boca das pessoas, do ser humano, por trás disso há uma articulação de principados, uma luta que se dá nas regiões celestes, uma luta que se dá nos ares, como a Bíblia diz. Então, esses principados são os primeiros na hierarquia maligna. Depois vem as potestades, que são autoridades. Essas autoridades angelicais caídas, autoridades malignas, anjos caídos, também influenciam as pessoas, a sociedade e o império, e nós temos que lutar contra esses principados. Geralmente Deus nos ajuda também enviando anjos para combatê-los. As potestades são outros anjos caídos, ou seja, demônios, e o Senhor nos manda anjos também para prevalecer contra essas autoridades. E nós também temos que tomar nossa posição, sempre. Tanto contra principados, contra potestades e dominadores desse mundo tenebroso. É claro que se você for fazer uma análise do ponto de vista mais concreto da história, mais sociológico, mais antropológico-cultural, nós vamos ver aqui pessoas, nós vamos ver líderes malignos na sociedade, nós vamos ver dominadores desse mundo tenebroso, líderes de impérios que oprimem os pobres, oprimem as pessoas, oprimem os homens de Deus, oprimem, querem realizar o mal. Mas essa é uma perspectiva mais concreta da realidade. São pessoas que fazem o mal. O que Paulo nos ensina em Efésios é que por trás da ação concreta das pessoas na sociedade, nas ideologias, nos países, nos territórios, nos estados, nos bairros e nos lugares onde nós vivemos, por trás disso, nas famílias, para cada sujeito, para cada pessoa, por trás disso há uma malignidade maior, além daquela que nós podemos analisar sociologicamente, antropologicamente, que é uma maldade sobrenatural, vamos dizer assim. E essa maldade sobrenatural se utiliza de instrumentos humanos, históricos, se utiliza de elementos concretos para poder chegar concretamente, desculpem a redundância, mas para poder chegar diretamente a atrapalhar a vida das pessoas que andam segundo a vontade de Deus. Mas nós temos que ter uma clareza disso, tanto das forças dos maus, como diz um querido irmão, temos que estar atentos à questão dos maus e temos que estar atentos à questão do mal, no singular, e esse mal, no singular, é um mal a priori, que é a força do maligno, nas suas mais diferentes estratégias, utilizando de autoridades malignas, utilizando principados, utilizando as suas ferramentas para atingir diretamente as pessoas no seu dia a dia. Então, quanto aos ímpios, o salmista ora para que seus intentos e propósitos não se cumpram, sua maldade não prospere, e caiam sobre eles brasas vivas, que possam lançá-los em abismos, de tal maneira que não se levantem jamais. Isso diz respeito objetivamente, então, a o mal, no aspecto da singularidade do maligno e das suas ferramentas, e dos maus, que são os instrumentos que ele utiliza na sociedade em geral para contrariar os valores do reino de Deus, os valores do Evangelho, para atingir diretamente os seguidores de Jesus, para se contrapor à vontade do Senhor de toda a terra e céus. E nós devemos orar para que eles sejam lançados em abismos, de tal maneira que não se levantem jamais essas forças espirituais malignas, eles sejam enviados para o abismo. E orar para que esses ímpios, os maus, abandonem essa atitude, rejeitem essa influência, se arrependam, se convertam, aceitem a Jesus como Senhor e Salvador e tornem-se seguidores de Deus. Essa oração deve ser entendida no contexto da luta contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Acho que ficou claro. Por trás de toda a malignidade que você vê na pessoa que está próxima a você, às vezes no trabalho ou em qualquer outro lugar, na vizinhança, há um poder maligno. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar para que o inimigo seja amarrado e seja calado e seja expulso da vida dessas pessoas, como Jesus fez. E temos que orar também para que pessoas que estão sendo instrumentalizadas por essas forças do mal, abandonem o mal e se convertam a Jesus Cristo. As pessoas dominadas pelo mal não passam de instrumentos na mão de Satanás. Pastor, eles têm responsabilidade? Claro que têm. Por isso, nós não podemos jamais descartar a responsabilidade do ser humano, de cada pessoa. E isso vai trazer consequência para a vida dele, para a vida dela. Então, nós não descartamos a responsabilidade humana transferindo tudo para hostes espirituais do mal. Não, não podemos fazer isso de modo algum, que seria um erro. Porque aí também transferiríamos tudo e responsabilizaríamos somente o mal, o maligno. Mas não é assim que se dá. Não é assim que ocorre. Porque essa malignidade a priori, a posteriori, se concretiza na história através dos maus. E esses maus é que nós temos que enfrentar dia a dia. Pode ser na vizinhança, às vezes, como disse, no emprego, pode ser na sociedade, na política, na empresa, pode ser em várias situações. E nós temos que orar nos dois casos. Primeiro, isso sim, em primeiro lugar, repreendendo a Satanás e aos seus demônios. Em segundo lugar, repreendendo também os maus, repreendendo em nome de Jesus, para que eles não tenham êxito nas tramas que preparam para os seguidores de Deus, com um único acréscimo, sempre clamando para que essas pessoas, por mais que estejam envolvidas malignamente, estejam envolvidas com maus valores, pensamentos, sentimentos, comportamentos, eles possam, o único acréscimo, nós temos que pedir para que eles se convertam, sempre orar pelos nossos inimigos, pessoas que estão tramando contra nós, nos violentando, no sentido mais amplo do termo, violentando no físico, no trabalho, na questão financeira, no sentimento, na organização social. Nós vamos orar para que essas pessoas se convertam. Isso é importantíssimo para que você entenda a verdadeira batalha espiritual. Ela se dá primeiro nos ares, na luta contra hostes malignas, e em segundo, nos instrumentos que esses malignos estão usando, geralmente pessoas ou ideias que pretendem se contrapor à vontade de Deus. As pessoas dominadas pelo mal são instrumentos na mão de Satanás, estão prontas para atitudes de violência. Pastor, é fácil isso? Não, é difícil. Enquanto nós clamamos pela conversão deles, não podemos ficar desatentos. Eu me lembro de Neemias, que teve Sambalate, Tobias, em todo o tempo, fazendo de tudo para que ele não completasse a obra de reerguimento dos muros da cidade de Jerusalém, intento que ele realizou em 52 dias. Ele tinha que ficar atento contra as pessoas que, de certo modo, encarnavam essa malignidade que eu citei das hostes malignas. Temos que estar atento às duas áreas: orar na batalha espiritual contra as hostes e orar para que os instrumentos, os maus, sejam repreendidos, com um único acréscimo, na expectativa de que se convertam. Porque se forem, se converterem, no caso, poderão ser salvos, poderão ser justificados pela fé, poderão ser salvos, poderão ser santificados, poderão um dia ser glorificados, desde que sejam verdadeiramente selados pelo Espírito Santo. Mas Davi sabia que o Senhor sustentaria, além dessa oração que eu estou dizendo para você, da batalha espiritual, Davi sabia que o Senhor sustentaria a causa do oprimido e o direito do necessitado. Davi não foi um rei que colocou altos tributos e altos impostos para com os necessitados. Salomão, por exemplo, colocou impostos muito maiores e os seus descendentes cada vez mais se utilizavam desses impostos e oprimiam violentamente os mais pobres. Mas Deus sustenta a causa do oprimido e o direito do necessitado. Lá em Neemias, que eu estou citando para você, também os nobres estavam oprimindo os seus próprios irmãos. Os nobres oprimiam os pobres. Qualquer semelhança é mera coincidência, ao ponto de muitos terem que se transformar em escravos ou escravizar os seus filhos, de tanto que eles eram oprimidos pelos nobres, com altos juros, no caso, empréstimos que eram feitos e com altos juros, fazendo com que esse necessitado, esse pobre, esse oprimido, ficasse cada vez mais pobre ao ponto de se tornar escravo ou vender os seus filhos como escravos. Mas o Senhor está atento, meus irmãos, minhas irmãs, não percam essa esperança, nem percam de vista essa verdade. O Senhor sustenta a causa do oprimido e o direito do necessitado. Devemos estar afiançados na certeza de que os justificados em Cristo, Jesus, poderão louvar o nome do Senhor e habitar em sua presença eternamente. Finalmente, irmãos e irmãs, permaneçamos em santidade, como pessoas consagradas, unidas, missionárias, a fim de que o nosso testemunho possa ser um salmo de louvor, ou seja, uma atitude em nossa vida de ação de graça e confiança que não se interrompe, uma confiança que não se interrompe nos momentos de grande luta, tristeza ou de grande alegria ou de grande aflição, ou seja, uma atitude de ação de graça em todo o tempo, em todos os dias de nossas vidas, em qualquer circunstância. Que Deus nos faça salmistas, de tal maneira, irmãos e irmãs, que sejamos consagrados, unidos, missionários, testemunhas vivas, que louvam, que dão graças, que se regozijam, que confiam no Senhor, independente da situação. Uma confiança que não se interrompe no momento nem da grande alegria, nem da grande aflição. Que o Senhor nos abençoe poderosamente e nos faça pessoas confiantes, que têm ação de graça, que têm louvor e que têm a certeza de que o Senhor nos faz prevalecer contra os maus, que nos caluniam, que falam mal, que fazem fofoca, que tem uma língua violenta, que armam laços, que são desviados de Deus, que nos acusam, nos difamam, que querem comprometer o nosso testemunho. Que o Senhor nos faça prevalecer contra os maus. E não se esqueça que o Senhor nos faça prevalecer contra o príncipe do mal, o maligno e os seus subordinados, os demônios subordinados a Satanás, que são principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Que o Senhor te faça mais do que vencedor. Deixo com você uma palavra de vitória. Você tem vitória na batalha espiritual. Você pode ter vitória na batalha espiritual se mantiver a fé e a oração. E se você mantém a fé e a oração, você tem vitória como o salmista Davi e sabe que a causa do oprimido e o direito do necessitado já está debaixo das mãos de Deus e ele fará o que deve ser feito. E tenha certeza de que muitos desses maus, nós estamos vendo no Brasil, muitos que eram absolutamente maus, aceitaram a Jesus, se converteram, foram salvos, justificados em Cristo Jesus e podem agora louvar o nome do Senhor e habitar eternamente na sua presença. Que Deus nos faça salmistas como Davi e que essas marcas estejam em nossas vidas assim como como esteve na vida dele. Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha um domingo muito feliz e na próxima semana nós continuamos com Jeremias e também na expectativa de que o mais rápido possível, após a mudança, a missionária venha com a ministração de Joel. Que Deus o abençoe grandemente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder contra toda hoste maligna, poder do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém.